cuida de esterco, de pau, de folhas e adubo. E em cima eles botaram uns pau que é para a água desce e depois ela sobe e vai para a bananeira, né? Das bananeiras. Olha, tá vendo aquele chão lá, o vermelho de acerola no chão, né? Sim. Vermelho, enquanto as pessoas da rua compram, né? Uns pacotinhos estragados às vezes, né? E nos sítios, assim, a gente tem a fartura de tudo, tem as épocas, né? Uma época é caju, outra é mango, outra é ciriguela, outra é pitomba, acerola, essas coisas, né? Ali tem um pé de mexerica que chega a estar amarelo, né? As plantas medicinais? Isso. As plantas medicinais, assim, senta, puxa a cadeira. Não, eu tô à vontade. Eu tenho de todas um pouquinho de espécie aqui, não sabe? Porque a gente tem uma horta, eu e minha companheira, ela lá que tá fazendo chá pra vocês. Até lá na casa dela, sabe? E aí tem uma horta, tem as plantas medicinais, tem um pouco lá que eu já peguei, eu faço... Como eu faço os lambedores, alguns florais, né? Então, incentivo da enfermeira também, né? Daqui do PSF, que ele é formiga. Também da médica, né, Cássia? Que elas dão muita importância, né? Ao remédio caseiro. Então, eu fiz um curso de sobre plantas medicinais. Assim, eu já trazia algumas coisas que eu via minha avó, algumas vizinhas fazendo, né? Então, mas eu não tinha aquela, não dava aquela importância. Sim. E aí depois do jardim, porque tem um posto, né? No posto tem um espaço onde a gente criou uma farmácia viva junto com os estudantes da UFCA, da agronomia. Aí a ajuda de Lozinha. Lozinha ela trabalhava no CMBio, né? E ela é aposentada e ela começou a vir através de Keila Formiga, né? Através dela, ela começou a vir para cá. Foi aí onde ela deu. A gente às vezes precisa do empurrãozinho, né? Pra, né? E aí ela foi dedicando e foi dando a oficina. E aí a enfermeira, como também a médica, a gente foi fazendo curso, foi fazendo algumas coisas assim, voltado para a medicina, né? Dos produtos das hortaliças, né? Então eu preciso, eu vou buscar plantas medicinais, a malva, a hortelã, tudo lá, né? Hoje eu já, quando Lúcia fez a horta, né? Aí eu comecei a plantar uns canteiros e hoje eu já, graças a Deus, a malva, né? Que é a horta mais, a horta não, a erva. Que a principal é a malva, né? Aí tem a malva, tem o mastruz, tem o hortelã, o limão, né? Porque ela é expectorante, né? A malva do reino, porque tem a malva do reino e tem a malva corona, né? Aí eu comecei a fazer os lambedores e ela deu aquela... Apoiou, me apoiou, aí onde eu faço muitos, eu até gosto quando o povo tá tudo gripado, né? Porque eu preciso do mel, o mel é fundamental, né? No lambedor. Então eu onde nesse jardim medicinal já vê pessoas da Fiocruz, né? Porque sabe, porque muita gente tem uns projetos, mas é no papel, né? Assim, é desenhado, bonitinho e tudo. O nosso é uma farmácia viva, né? Ali onde tem as plantas, onde a gente pode tomar o chá, das ervas e tudo. Eu tenho autorização de ir lá, pegar um galho, pegar uma muda, não sabe? Uma oficina de lambedores. Lambedores, pomada caseira, né? E aí foi aí onde ela disse, ó, Peteca, tu vai fazer, vai curar as pessoas da tosse e tu ainda vai ganhar uma rendinha extra, né? Aí eu comecei a dizer, realmente mesmo, né? Aí comecei a fazer os lambedores e não é que deu certo. Vendo bastante, assim, essa época chuvosa, né? Se eu tivesse 10 lambedores hoje e eu postar, eu vendo os 10 em um dia. Quando tem a flor, né? Assim, tem a flor do limão, tem a flor do manjericão. Porque tem todo um processo, né? Que eu vou ter que acordar na madrugada, colocar a luva, esterilizar o depósito que eu vou usar, né? O recipiente, né? Então, é uma coisa assim, bem... E tem que ter sol, né? Tem que ser um dia de sol, porque eu vou colher, por exemplo, tá no tempo do limão, né? Aí eu vou colher a flor do limão. Aí eu boto, tem que ser exemplo, de madrugada. É, na madrugada, porque tem que ser no sereno. Né? Então eu tenho que acordar assim entre 3, 4 horas. Não pode tocar na mão a flor, né? Tem que ir de luva. Todo um procedimento, né? Aí então vou colher, vou misturar as flores dentro de uma água. É uma água que seja ou fervida ou filtrada, não sabe? Ou então mesmo a indaiá essas compradas. Águas e eu minerais. Vou pegar água mineral, a mesma quantidade, se eu botar 500 ml de água, aí eu boto, né, deixo passar um meio dia todinho no sol, recebendo a luz do sol, né, depois eu pôo na peneirinha esterilizada e tudo, depois eu pego 500 gramas de Domecq, né, o Domecq é uma cachaça que tem pouca álcool, né, quantidade de álcool, e aí eu vou misturar. E aí eu vou tampar o frasco e vou guardar ali por 15 a 22 dias no lugar escuro, né? Que não posso ficar abrindo nem nada. Então deixo lá. E depois as pessoas vão começar a tomar. E aí vou dizer para que serve, se é para se acalmar, se é para uma ansiedade, se é para, sabe, melhorar o estresse. E aí dá certo os remédios, a gente cria, eu sonho com o sonho, assim, por exemplo, minha cunhada, né, ela teve uma gripe muito forte e ela tava sem escutar. Não, cara, não. Não, obrigado. É que eu cheguei agora, merendeira. Muitíssimo obrigada. Tome chá. Minha cunhada, ela tava agoniada, porque é ruim você moca sem escutar nada, né, e os ouvidos doendo. Aí quando foi de noite, eu sonhei, eu digo, meu Deus, e aí vem o que é que eu vou fazer? Eu tinha um óleo, que eu já tinha feito, uma essência, né, de um óleo, não é bem uma essência. Eu misturei um remédio com um azeite de oliva e aí virou, né, um óleo cheirosinho. Aí à noite eu sonhei com uma senhorinha dizendo um remédio que era pra mim fazer pra ela e pingar no ouvido dela, né? E aí quando eu fiz o remédio que ela pingou, ela... Deus. Eu tô escutando. E aí, a gente fica muito feliz, né, com as coisas que a gente tem tão pouco, né, e a gente tem aqui, né, e a gente consegue fazer, e a pessoa fica boa, né, e fica divulgando, ei, Patrícia, que eu quero dar aquele remédio do ouvido, que tua cunhada ficou boa e tudo, né. E eu fico agoniada quando aí eu sonho, que aí diz uma palavra, que eu digo, meu Deus, eu não consigo lembrar, né? Mas aí, né? Que às vezes a gente não lembra, né? É. Mas às vezes eu lembro. Pois é. Nossa, isso é muito bom. Assim, eu tô com uma dor de cabeça, aí eu pego a arruda, né, a folha de arruda, coloco no álcool, deixo passar ali uns dias, depois eu só pego aqui o álcool e vou passando nas fontes, vou passando aí, pra evitar o remédio de farmácia, sabe? Tá com a dor no estômago, faz um chazinho do boldo, né? Sinto que eu tô com energia meio assim, aí eu vou fazer um banho. Por exemplo, a criança tá doente, né? Aí as pessoas vêm muito buscar o alcalipto, a alfavaca, faz o banho e dá pra criança, né? Assim, os banhos pra criança a gente sempre... Você bota umas folhas de eucalipto, né? Pega 1 litro de água, ou então 2 litros de água. Aí você pega um pouco de folha de eucalipto e folha da alfavaca. Aí quando ele esfriar, né, você toma o banho, né, só assim. Aqui em casa, antigamente, a dificuldade era mais, né, de, por exemplo, quebrar um braço, não ter com o que ir para o médico e tudo. Então, curava com o quê? Com a o mastruz, né? Pilava o mastruz, colocava num tecido e enrolava e ali ficava por um tempo, né? Até às vezes a pessoa ficava com um defeito na mão, né? Assim, devido não ter aquela atadura, aquele negócio, mas curava, mas né? Curava, mas dava certo. Assim, pro lado do meu vô, né? Eles eram. O meu vô vendia livros, né? E aí nos livros tinha aqueles livros de sabedoria, que eu nunca encontrei nenhum, só. A senhora aprendeu muito com a rezadeira que tinha aqui, que era chamava Dona Mocinha. Ah, é, Dona Mocinha. Dona Mocinha, que era muito conhecida. É, e ela uma livre. Ela também já gostava de fazer essas coisas. Com a dona Mocinha ensinando. Era uma. Foi uma mestra. Era parteira, né? Era rezadeira e tudo. Aí ela dizia assim, ela, acho que ela sentia. Era rezadeira, benzedeira. Parteira. Ela aprendeu muita coisa. Não sei se sabe fazer parto, sabe, Lu? Não. Ela dizia assim, eu lembrei, né? Ela dizia assim. Tal dia vem aqui e traga uma caneta, não, e traga um lápis e um caderno. Ela nunca mandava eu levar uma caneta, porque parece que com a caneta quebra a força da oração, né? Ah. Aí ela pegava e dizia, traga um lápis. Quando eu levava a caneta, eu levava a caneta e levava o lápis. Ela disse, cadê o lápis, né? Então ela me ensinava no lápis, né? Aí Dona Luzia, ela hoje, ela tá meio assim, ela depois que ela perdeu o marido, perdeu um filho, aí ela ficou meio que Alzheimer, né? Assim, mas ela ainda sabe, eu chego lá, às vezes, digo, Dona Luzia, vamos rezar a oração de Santa Catarina, né? Porque eu não sei, e ela sabe, né? E aí ela vai rezar a oração de Santa Catarina, de vez em quando ela dizia assim, traga um lápis e um caderno que eu vou lhe ensinar a oração. Nunca ela diz caneta, né? É sempre um lápis, né? Mas ela também ensina as orações da gente, né? As orações pra gente se defender, essas coisas, né? Maravilha. Eu nunca escrevi, vem tudo na mente, já sei ali de cor, então vou ali, pego uma panela, né, uma panela de ferro, uma panela de barro, e aí eu já boto as ervas, boto uma camada do açúcar, né, o açúcar mascado, o açúcar demerara, né, eu uso mais aquele açúcar mascado, que é melhor, né, e aí a gente bota uma camada de ervas, uma camada de açúcar pequena, uma camada de ervas, uma camada de açúcar. Ali eu boto ela pra ferver uns minutos, meia hora, dependendo do tanto que eu tô fazendo, né? Pero lá. E aí depois, quando ferveu, eu boto ele pra ferver, boto, acrescento mais um tanto de água, né? Deixo ferver mais uns minutos, ou então até meia hora, 40 minutos. E depois eu pego as ervas tudinho, passo numa peneira, peneiro, né, as ervas, tiro aquela água, boto no fogo de novo com um tempinho, saio. Eu pego e coloco, vou mexendo, de vez em quando dá uma mexidinha, quando ele baixa um pouquinho, aí eu coloco o mel, né, que é pra ele dar uma engrossadinha. Mas depois que eu coloco todas as ervas. Então eu nunca parei para escrever, né? Assim, as quantidades, os ingredientes, as ervas. Você já. Já tem um decor, então, né? A única coisa que eu não quis assim muito fazer foi o sabonete, né? Porque eu acho que assim, vai a pele, tenho medo de queimar a pele da pessoa, porque é uma coisa mais delicada, né? Aí o sabonete eu não, mas o floral, o lambedor, óleo, né? O óleo, essas outras essências, essas outras coisas, um remédio, mas eu já, né? Eu já me responsabilizo, né? Porque eu testo em mim mesmo, né? Às vezes eu testo em mim mesmo, aí deu certo, então já serve para outras pessoas, né? É isso. Tomar algum desses remédios sem acreditar, a senhora acha que existe alguma influência ou não faria diferença isso, acreditar ou não? Não, assim, até porque eu nunca. Todas as pessoas que me compram uma vez ou que eu dou, vem mais vezes, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, ali tem um senhor, ele não é muito desses remédios, sabe? Ele tem problema de tuberculose, tem o tratamento e tudo, né? E ele tá anêmico, muito anêmico. Aí ele disse, eu quero tomar do teu lambedor. Aí eu fui fazer um lambedor para ele criar sangue, que é entre casca de emburano de cheiro, entre casca de jatobá e de angico, né? Então eu peguei esses de ameixa. Acho que eu botei 5 ervas. Eu nunca boto par, eu sempre boto ímpar nos meus lambedores, nos meus remédios, sim, sabe? É uma coisa de mim, eu não sei o porquê, uhum. Só sei que não coloco. É. E aí eu disse, ó, tome, se o senhor pérola, se o senhor melhorar, né? Aí eu disse, ó, não deixe de tomar o da medicina, né? Tome. E aí depois que ele tomou, ele fica, de vez em quando ele já, essa semana mesmo eu já fiz dois pra ele, um pra filha dele, né? E outro pra ele, quer dizer, ele se deu bem, né? Que ele já vai tomando os 4 do meu lambedor, porque... Ele guarda uns que não tá, a tosse dele, ele não tá tomando um remédio de farmácia. Ele tava dando dor de estômago e tudo. E esse é mais natural, né? Uhum. Então ele tá tomando mais esse, o meu. Então, efeito. Acho que até agora esse foi o como o senhor disse, que não tem crença, né? Olha aí, eu não, olha, pra ver. Eu peço pra pessoa tomar chá, mas eu não gosto do chá. Eu gosto do chá do limão. Não cuida dela. Eu cuido. Eu bebo bastante água. É isso, assim, acho que o medo, a coragem, quem faz é a gente, né? A gente. Aqui, meu Deus do céu, é um lugar tranquilo. Maravilhoso. Você dorme de porta aberta e não acontece nada, graças a Deus, né? Até agora tá, é tranquilo, sabe? Então a gente se sente essa segurança ainda, né? E é isso. Quando minha mãe faleceu, ela faleceu no sábado. Ela disse assim, hoje eu me vou, né? E realmente ela foi, ela tava andando e tudo, conversando. E aí, ela me disse 3 conselhos. Um dos conselhos foi assim, receba todo mundo bem aqui em casa, né? Com sorriso, com alegria. Quando você chegava, ela já estava aqui. Quando pensava que nela, já vinha com a siriguela, café, sabe? Então, ela disse que a melhor coisa é você chegar numa casa e você ser recebida bem, com um sorriso, né? E aí, eu já tenho esse dom, né, de receber as pessoas boas, bem. E quando eu lembro do conselho, eu procuro receber melhor ainda, sabe? É assim. Eu até notei no canto que a gente vai passando o tempo e a gente vai, né? Fez mais chá, Lu? Eu já tava pronto.